nossa invasão. Fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens. E navegar o mar da tranquilidade. Nessa decadência, canções de guerra, quem sabe canções do mar, canções de amor, alguém vai vingar. Toque o meu coração. Faça. O Cruzeiro FM. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é Cruzeiro FM. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Dentro de instantes, você vai fazer uma viagem. Uma viagem no mundo do som. Prepare-se. O programa está começando. Negada, pode juntar, viu? Vai começar a estação Cruzeiro. Esse programa é um arraso. Esse é um programa retado, eu tô ligado, viu? E aí, doido, tô ligado também, ó. É estação Cruzeiro, vai começar. Pra cá, negada. Estação Cruzeiro, com Vilmar Santos. Aumente o volume! Aumente o volume! Que a alegria vai começar! E aí, sanfoneiro? Tudo pronto? Yes! Então vamos nessa! A partir de agora, arraste o sofá, porque o forró entra em cena aqui na Umbuzeiro FM. E você não vai parar de dançar. Programa Forrozão da Umbuzeiro FM. Com ele, Vilmar Santos, em uma performance que você nunca ouviu. Forrozão da Umbuzeiro FM. Vai daí, bonitão. Thank you. Eita, meu menino, por aqui tá chegando o melhor do forró nessa tarde boa, segunda-feira, zona, hoje é segunda. Segunda-feira, dia 26 do mês de maio de 2025. Eu sou Vilmar Santos e a partir de agora na Umbuzeira FM. As melhores músicas, os melhores ritmos, o forrozão tocando na programação 10 no oferecimento especial da Casa Dantas de Glauderson Dantas, que são mais de 14 mil itens para você comprar barato na Casa Dantas de Glauderson Dantas. Olha, lembrando para você que a Casa Dantas está com a super oferta em roçadeira gasolina com um preço de R$800. Também parcelamos em 8 vezes de R$115. Para você garantir a sua, passa na Casa Dantas agora. Vem para a loja mais completa em Pio Nono. Alô, doutor José Ribeiro, meu patrão forte. Grande doutor José Ribeiro, um excelente profissional para cuidar da saúde bucal da sua família. Ô, minha comadre, como é que tá aí? Tá precisando de quê? Ei, Vilma Santo, a dentadura, tá ruim, clareamento, extração, todos os serviços com preço popular. O preço popular, minha amiga, é porque é um preço bom, preço barato, preço pro povão fazer o procedimento e ter a garantia de um bom serviço e pagar pouco lá no consultório odontológico do Dr. José Ribeiro, lá no Espaço Saúde. Você vai fazer seu procedimento, vai fazer o tratamento dentário com um bom profissional, Dr. José Ribeiro. É da JA Construções, vai construir ou reformar? Vem para JA Construções. Cerâmicas a partir de R$23,50, caixa d'água 1.000 litros por R$400 e muito mais, na super oferta JA Construção. Vamos por aqui até as 17 horas, Vilmar Santos e o melhor do forró. Alô, turma boa na cidade no sertão, que o raio tá ligado no programa Estação. Vem pra dançar uma manzuca, um chachado e um baião, e o hype tá ligado no programa Estação. Catuca aí, meu filho! Roça pra lá, roça pra cá, pra todo lado. Hoje é segunda-feira, zona. Ei, segunda. Segunda-feira, dia internacional dos boletos. Da ressaca, do caldo da caridade e do cabalizo. Vamos por aqui, meu menino, tocar forró. Hoje é segunda-feira, acaba de ser, eu tô liso, de ressaca, mas tô bem, graças, meu bom Deus. Eu diria pra ti, compadre, e o cabo vai endoidar, né? Não, e o cabo vai entender? Pronto, isso aí. Tchau, vem com o Flavinho, olha o balanço. Esse é meu DJ, DJ Hugo Gabriel. O comprador quer desconto, o funcionário quer aumento. A ex quer pensão, a atual quer dinheiro. A amante quer joias e o governo quer imposto. E aí? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar? Deixa rolar, deixa rolar. Tô nem ligando, não vou endoidar. Deixa rolar. Vai endoidar, é? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar? Olha o balançado do Flamengo. DJ, esse solinho de Gabriel. comprador quer desconto, o funcionário quer aumento. A ex quer pensão, a atual quer dinheiro. A amante quer joias e o governo quer imposto. E aí? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar? Deixa rolar, deixa rolar. Tô nem ligado, não vou endoidar. Eu disse, deixa rolar, deixa rolar. Tô nem ligado, não vou endoidar. E aí? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar, é? E o capa vai endoidar? Vai endoidar, é? E o capa vai endoidar. Já vai, vai, vai no forrozinho, vai. Me segue no Instagram, arroba DJ Hugo Gabriel. Estourou, Zé! Eita canção! Alô, Giovanni Guedes, o homem do ouvido de ouro. Tem que respeitar, viu? Oi, quer que eu mude o corte de cabelo, eu mudo. Quer que eu largue a bebida, eu largo tudo. Mesmo sem achar que é necessário, eu largo por você. Quer que eu bote mais açúcar no meu beijo. Se você quiser, eu morro só do seu jeito. Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você. Não sei se você percebeu que eu já deixei de ser eu faz tempo, mas você não tá nem vendo, não tá nem vendo. Oi, que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos. Se o meu amor não é suficiente, fica com amor que cê inventou da mente. Que amor é esse que cê tá querendo? Cansado de ver você, o meu pra sempre é de quem mereceu. Oh, oh. Eu tô cansado de ver você. Quer que eu mude o corte de cabelo, eu mudo. Quer que eu largue a bebida, eu largo tudo. Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você. Mais açúcar no meu meio. Se você quiser, amor, só do seu jeito. Mesmo sem achar que é necessário, eu vou por você. Não sei se você percebeu que eu já deixei de ser eu faz tempo, mas você não tá nem vendo, não tá nem vendo. Que amor é esse que cê tá querendo? Se o meu amor não é suficiente, ficar com amor que cê inventou na mente. Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos. Eu tô cansado de ver você, o meu pra sempre é de quem merecer. Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos. Se o meu amor não é suficiente, ficar com amor que cê inventou na mente. Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais cê gosta menos. Eu tô cansado de ver você, o meu pra sempre é de quem merecer. Efeitos. As suas exatas doendo aqui no meu peito. Eu te amo. cerveja. Eu te amo, cachaceira. Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Volta pra descer. Olha a pegada do negão. Oi, meu tudo e CD. Olha a cachaceira aí, gente. Vamos, vamos, vamos, vamos. Aonde Mago Marrei? Rafael de Lima, Ultra Promoções. Tem papo dormindo na rede. Os cavalos tudo solto, tratador tudo bem. E morrido fiesse. O ramo descer pro açude pra curar essa ressaca pra lavar uma cerveja. Os que escopam anelada, mas tá entendes do que a copa tá afiada. Por quê? Porque a vaquejada não para. Por quê? Porque a vaquejada não para. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Hora da disputa, o vaqueiro é que resolve. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Hora da disputa, o Rion é quem resolve. Grava tudo em Lucê da reta do Botim. O ramo descer pro açude pra curar essa ressaca pra lavar uma cerveja. Os fios com a panelada, passar de dentes do que a copa tá afiada. Por quê? Porque a vaqueada não para. Por quê? Porque a vaqueada não para. O três dias de vaqueada, três dias de corre. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. Três dias de vaqueada, três dias de porre, hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve. Três dias de vaqueirada, três dias de porre, vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. Três dias de vaqueirada, três dias de porre, hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve. Pra tocar no paredão do Romário, do paredão direto de São Paulo. Iago Cerez, Tocho Gravações. Gustavo Cedes de Viçosa. A Primavera Odontologia em Pionono, Piauí, com 10 anos de experiência, é referência em implantes dentários e prótese protocolo, devolvendo seus dentes fixos em um único dia. Quando eu cheguei em casa, fiquei com medo de não conseguir realizar o tratamento por conta do financeiro e da distância da minha cidade para cá. Só que depois que eu conversei com o pessoal daqui, eles me deram muita força e eu consegui. Estou aqui hoje, estou muito feliz porque um dos procedimentos que eu fiz já me deixou realizada. Você merece viver a experiência Primavera Odontologia. Estamos localizados na Rua Major Vitalino Bezerra, no centro de Pionono, Piauí. Vem cá comprar seus móveis, é a melhor opção. Aqui na Fábio Móveis, é sem comparação. A entrega é rápida, melhor equipe de montagem. Fábio Móveis, tem variedade. Tem móveis e eletros, estofados e colchões. Fábio Móveis oferece as melhores condições. Procurando móveis de qualidade com ótimo preço? Venha para Fábio Móveis, na rua Josias Antão de Carvalho, bem em frente à Igreja Matriz. Aqui você encontra o melhor para a sua casa. Ligue agora, 89 99925 8479, ou 89 981265618. Fábio Móveis, o melhor para a sua casa. Confiança é o lugar certo pra você comprar seu óculos de grau. De melhor preço e bom atendimento. A qualidade do produto é fenomenal. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nesta dica importante. Na hora de trocar seu óculos, o melhor lugar em Pio Nono é na Óptica Confiança. Temos o melhor preço, a melhor forma de pagamento, assistência e garantia. Na Óptica Confiança, você encontra profissionais qualificados para melhor lhe atender. Atendimento todas as terças-feiras, das 8 ao meio-dia. Precisando fazer cirurgia de pterígio ou catarata? Temos como lhe ajudar. Venha para a Óptica Confiança, de Pio Nono, e tenha certeza de um bom negócio. Estamos localizados ao lado da funerária Bom Pastor, no centro de Pio Nono. Ótica Confiança, o lugar certo para comprar seu óculos novo. Óticas Confiança é o lugar certo para você comprar seu óculos de grau. E melhor preço e bom atendimento. De volta com a programação que Pio Nono se liga. Um Buzeiro FM. Alô, som, oi, oi. Um, dois, três, teste. Mas retorna aí, lugar, vai. Alô, alô, alô, mais retorno. Isso. Vai começar não. Já vai. Com vocês, Calango Aceso. Segura, safoneiro. Cachaceiro desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cababelo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. O polo velho furado fazia fora fofon, o triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fechado, mas a música não saía. O triângulo, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia, pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo logo junto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Vai sax, ô caba bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Contrabaixo, dá uma lapada, vai! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os acaba bebendo gritando, dizendo um conjunto bom. Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? O conjunto bom da Gota Serena. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quero te amar, meu amor. Não consigo te esquecer. Meu coração quer você. Vem que eu quero te amar. Quero beijar você. Quero provar você. Quero sentir seu prazer. Vem me amar. Quero beijar você. Quero provar você. Quero sentir seu prazer. Vem me amar. As palavras que eu lhe digo. Você provar, meu amor, não consigo te esquecer. Meu coração quer você, vem que eu quero te amar. Meu amor, não consigo te esquecer. O Cruzeiro FM. A minha mente voa pra bem mais além, criando um cenário perfeito pra nós dois, meu bem. E no alpendre aqui de casa, vendo o pôr do sol no meu interior, lembrando o dia que pedi pra ter seu amor. Tu sempre foi minha força, olha eu aqui, cumprindo o que eu te prometi. A vida que tu sempre quis. Tu vai pro ali, a Salamão calejada. Capela da fazenda, a gente vai entrar. Escolhe o vestido, eu vou de terno e bota. Tô todo e preparado pra gente casar. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Junta sua beleza com meu sobrenome pro nosso filho herdar. Salamão calejada, capela da fazenda, a gente vai entrar. Escolhe o vestido, eu vou de terno e bota. Tô pronto e preparado pra gente casar. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Junta sua beleza com meu sobrenome pro nosso filho herdar. Imaginava que o amor de acabar. Alô, Mil Rodas! Cadê a filha minha? Seu sorriso é tão lindo como o sol do amanhecer do dia. O seu cheiro é mais forte do que a noite de uma madrugada fria. Eu faria tudo pra ter você por perto. Atravessaria o oceano, como você enfrentaria o deserto. Vem cá, tô querendo te amar. Com as estrelas no céu, joga flores no mar. Pra bem longe da monotonia, compartilha momentos bons e fotografia. Vem cá, tô querendo te amar. Outras estrelas no céu, joga flores no mar. É acender de vez a nossa paixão. Bota ponto final nessa zona. Do dia, o seu cheiro é mais forte do que a noite de uma madrugada fria. Eu faria tudo pra ter você por perto. Atravessaria o oceano, com você enfrentaria o deserto. Vem cá, tô querendo te amar. Com as estrelas no céu, joga flores no mar. Vou te levar pra bem longe da monotonia. Vou partilhar momentos bons e fotografia. Vem cá, tô querendo te amar. Outras estrelas no céu, joga flores no mar. É acender de vez a nossa paixão. Bota ponto final nessa solidão. Vem cá, tô querendo te amar. Outras estrelas no céu, joga flores no mar. Vou te levar pra bem longe da monotonia. Compartilhar momentos bons e fotografia. Vem cá, tô querendo te amar. Bota ponto final nessa solidão. Ô, moça da careca, aqui pro maçã de um desperto. O segue da poxa do baqueiro, careta do baqueiro. Caminhão, poxa, pessoal. Grava tudo em novo, certeza. Maio, mês das mães e de grandes promoções na Heraldo Móveis. Não deixe para depois. Venha hoje mesmo a Heraldo Móveis e aproveite as grandes ofertas e facilidades que estamos oferecendo no mês das mães. Compre na Heraldo Móveis e parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Ou parcele o preço de à vista em 5 vezes sem juros no carnê. Ou ainda faça suas compras e parcele em 10 vezes no carnê Heraldo Móveis. E comprando à vista, você ganha 10% de desconto na hora. Facilidades assim, só Heraldo Móveis tem para você. O presente da sua mãe está na Heraldo Móveis. Aqui você encontra os melhores produtos pelos menores preços e com as maiores facilidades de pagamento de toda a região. Heraldo Móveis, sempre o melhor para você. História pendurada na seca, tem papo dormindo na rede, os carralos tudo solto, tratador tudo bem. E morrido fingente, o ramo descer pro açude pra curar essa ressaca, pra lavar uma cerveja. Os fios com panelada, mais tarde tem disputa e a copa tá afiada. Por quê? Porque a vaquejada não para. Por quê? Porque a vaquejada não para. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. Três dias de vaqueirada, três dias de porre. Hora da disputa, o rião é quem resolve. Grava tudo em louco, CD. Carreta do Bordinho, Jason de Moral, fugindo do cavaco. O rabo descer pro açude pra curar essa ressaca pra lavar uma cerveja. O suíço com a panelada, mas tarde tem disso que a copa tá afiada. Por quê? Porque a vaqueada não para. Por quê? Porque a vaqueada não para. O 3 dias de vaqueada, 3 dias de porre. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. 3 dias de vaqueada, 3 dias de porre. Na hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve. 3 dias de vaqueada, 3 dias de porre. Vaqueiro que é vaqueiro, toma veneno e não morre. 3 dias de vaqueada, 3 dias de porre. Na hora da disputa, o vaqueiro aqui resolve. Pra tocar no paredão do Romário do Paredão, direto de São Paulo. Iago Cerez, Tocho Gravações, Willi Batson, Iago Mix da Morada Nova, Gustavo Cerez de Viçosa. Mais por aqui, alô, compadre Vavá, tá trabalhando e ouvindo o programa, vamos prestar só o serviço, compadre Vavá. Obrigado pela audiência, valeu pelo rádio, é ligado, meu amigo, seu Vavá, tá lá trabalhando e ouvindo o programa, compadre Vavá, faça aí uma... No meu tempo era buanga, era uma capangazinha pro cabo andar com a cabaça, o martelo, uns grampozinhos, rapaz, na hora da roça, compadre. Pode fazer uma que caiba também, uma garrafazinha de café e 2 canecas, viu, compadre? É meu amigo Vavá, obrigado pelo rádio ligado, tá na sintonia, tá na escuta do programa. Aí, rapaz, acaba tá na roça, fazendo as dirigências, compadre, uma seca, ajeitando o negócio. Aí fica levando nas sacolas, digo, vou votar com o padre Vavá pra fazer a buanga. Eu sou do tempo da buanga, da capanga, eu não sei como é que chama hoje a modernidade. Eu sou matuto, do pé chuto, né, cara? Aí, padre Vavá, tem como de enrolar esse negócio aí, padre Vavá? Presta atenção no serviço, pai. 3:46. Alô, meu amigo Mundinho, o rei da cancela, tá na escuta do programa. Mundinho, o Renaíto e também o compadre Jacaré, rapaz. Tá aí. Esse é o meu patrão. Tá ouvindo o programa. Alô, alô, compadre Jacaré, obrigado pelo rádio ligado, meu amigo. O Jacaré andava, me passou aí em frente à praça domingo de noite. Ontem à noite, compadre. O bichão não é fácil isso, rapaz. Fresca. Não, mas Jacaré, que trabalha lá na Morrelaria Moraes, mas meu compadre vem da cancela, Mundinho. É o rei da cancela, tá na escuta do programa. Olha, lembrando pra você que amanhã é dia de atendimento lá na ótica Confiança em Pio Nono. Eita, você tá com a vista ruim? Tá precisando trocar o óculos? Tá com coçando, rapaz, coçando os olhos, sentindo forte dores de cabeça? Isso é um sinal que sua visão não tá legal e você precisa procurar um bom profissional para fazer uma consulta. Então a dica é passar na ótica Confiança. Amanhã é dia de atendimento e estamos com preço muito barato mesmo. Na ótica Confiança você encontra um preço especial para comprar o seu óculos, óculos de grau completo por apenas R$ 599. Óculos, aquele óculos que escurece quando você sai no sol, óculos fica escuro. Pronto, estamos para vender por apenas R$ 599 na Ótica Confiança e amanhã é dia de atendimento na ótica. We'll be right back. Ah, bom demais aqui na programação 10 do Rádio Piononense. Você tá ligadinho na programação 10, na Umbuzeira FM. Olha, na hora de comprar a passagem de Pionona a São Paulo, claro que você vai viajar nos anos da Gugu Turismo. De Pionona a São Paulo, de São Paulo a Pionona, você paga um precinho especial e viaja num ônibus confortável. Fala com meu amigo Paulinho da Serra do Boi, ou através do 999-39-1307. Você fala com meu amigo Paulinho da Serra do Boi, garante a passagem pagando aquele precinho bom. Se preferir, você pode também, claro, passar lá na agência da Gugu Turismo, que fica ao lado da Pracinha do Djalma, aqui em Pionona. Alô, meu amigo Paulinho da Serra do Boi! Olha quem tá por aqui participando do programa, é meu amigo Chico Mirou, ele que ouviu a música do Zé Armando, É Paixão e Nada Mais, musicão. Eles viu, bom, toque a música e dedico especialmente para o Elis Bom Filho, que tá ouvindo o programa, e também para todos os ouvintes da Rádio Umbuzeira FM, para a turma aqui no Cruzeiro, que tá ligadinho no programa. Beleza demais, rapaz, tá aí, meu amigo Elis Bom Filho, valeu. Alô, pai Chico Mirou, já tem música para você. Aqui na programação 10 da Rádio Umbuzeira FM de Pionona no Piauí. Opa, tá aí meu amigo grande Chico Mirou lá no bairro Cruzeiro. Eu quero dançar a noite inteira, pula, pula, a fogueira até o sol raiar. Eu quero dançar a noite inteira, no São João na roça vamos lá brincar. Eu quero dançar a noite inteira, pula, pula, a fogueira até o sol raiar. Eu quero uma festa animada, um som tão bem agitado para todos nós brincar. Vai ter cachaça, muito foguetão, roqueiro, só pandeiro, é descarteiro, vai tocar pra nós dançar. Já convidei São João e Santo Antônio, falta convidar São Pedro para acender a fogueira. Tem milho verde, tem canjica e tem quentão, vamos já encher a pança nesse São João. Eu quero dançar a noite inteira, no São João na roça vamos lá brincar. Eu quero dançar a noite inteira, pula, pula, a fogueira. Alô, meu patrão Neguinho Pedreiro e toda a sua equipe trabalhando, construindo casas e realizando sonhos. Toda a equipe Neguinho Pedreiro, meu amigo, patrão forte, meu padre Neguinho, tá lá, escuta do programa. Alô, Neguinho Pedreiro e toda a sua equipe, Tom, Nenê, Marquinhos, Aritana, Renata e etc, etc. Equipe grande, trabalhando e ouvindo rádio, minha turma boa, equipe Neguinho Pedreiro, cababão do Timim pros meninos. Alô, Chicão do Bar, capricha um rodeio pros meninos que eles estão chegando aí, viu, pai? É o Chicão do Bar. Hoje ele tá com calor danado, ele tá com calor da bacurinha, mas... Fresca. É não, rapaz, Chicão, lá no bairro tá com 29 camisas e um gibão de couro. Eu pensei que ele ia pegar a boi, ele zangou, Chicão, o senhor vai pegar a boi aonde? Aí ele ficou, pegou a boi, ficou bruto, rapaz, pela cara dele, ficou... Ai, a cara do condenado. Ficou pego, bicho. Ai, é feio. Ficou, foi, pego. Com força. Pegou, rapaz, eu saí de lá com medo dele dar pra furar, ele ficou com os olhos vindo pra meu lado, sabe, eu caí fora. Chicão é valente, pai, Chicão é igual galo de briga. Alô, meus amigos mecânicos, alô, JB Motos, meu amigo patrão forte, meu pai JB, toda a sua equipe, Paulo, Jocildo, Ailson, Lucas e o patrão JB na escuta do programa, é parceirão da rádio Umbuzeira FM. Valeu, pai JB, obrigado pela parceria. Alô, Bosco, Retífica e Oficina São João, o Luiz e o Paulo Henrique, o Jirico e o Caba do Jacá, o rei do Jacá é Luiz com, Luiz tá vendendo carne de ovelha, R$10 o quilo, ainda dá retalhada. Ih, rapaz, dá onde você, o danado da ovelha, compa Luiz. Alô, meu amigo Lenivaldo, na Motor Peças Alencar, escutando o programa, também tá ligadinho conosco, o Luiz. Ah, não, rapaz, lá é o Lenivaldo e também o compadre Dedé. Ô, povo, filho. Ai, menino, dois, um, tanto nós, menino de vovô. Alô, meu patrão, Valdo Rodrigues, Valdo Motor Peças, Valdo Rodrigues e Lenivaldo, na escuta do programa. Fala, gente feia, rapaz, deixa eu mandar um abraço ao Zé Filho e o compadre de Gays, lá na oficina Casa Dantas, que estão na escuta do programa. Pai, até que são parecidos um com o outro. Agora me admira, sabe o que, meu filho? Pensa, eu acho que a coluna do Zé Filho é feita de concreto. É,

Trazer mais uma vez sucesso aí do nosso mais novo lançamento pra vocês. Enquanto a chuva caía lá fora, nesse quarto eu amava você. Você vem pra mim e diz que vai embora, mas meu coração não consegue entender. Eu amo você, eu amo você, eu amo você e não tô nem aí. Quem mandou te falar? Eu quero dizer que não vou desistir. Olha, meu bem, estarei sempre aqui, porque nesse mundo eu nasci pra te amar. Olha, meu bem, estarei sempre aqui, porque nesse mundo eu nasci pra te amar. DJ Tenerê. Beleção, fazendo a sonorização pra gente. Enquanto a chuva caía lá fora, aqui nesse quarto eu amava você. Você vem pra mim e diz que vai embora, mas meu coração não consegue entender. Eu amo você, eu amo você, eu amo você e não tô nem aí. Foi meu coração quem falar. Eu quero dizer que não vou desistir. Olha, meu bem, estarei sempre aqui, porque nesse mundo eu nasci pra te amar. Olha, meu bem, estarei sempre aqui, porque nesse mundo eu nasci pra te amar. Olha, meu bem, estarei sempre aqui, porque nesse mundo eu nasci pra te amar. Obrigado, gente, satisfação estar aqui para cantar ao vivo para vocês. Obrigado, meu amigo Adonias, pelo convite. Obrigado a toda a galera que vem marcar presença com a gente. Abraçar também a galera de Picos, que tá aqui com a gente. Divas Mães Paraíba, o presente perfeito e preços melhores ainda. Airfryer 4 litros e meio, R$ 27,90 mensais. Climatizador 90 litros, R$ 149,90 mensais. Acerte no presente. Refrigerador 306 litros, R$ 269,90 mensais. Ar-condicionado Inverter, 12 mil BTUs, R$ 279,90 mensais. Presentaços em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, mas entrega grátis. Dia das Mães Paraíba. FM. Faz muito tempo que eu não vejo você. Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua. Quem me conhece olha pra mim com espanto ao me ver bebendo tanto e amanhecendo nas ruas. Eu reconheço que estou descontrolado. Um homem apaixonado não sabe pensar direito. Me minha vontade é só beber e chorar, pra poder desabafar a paixão e o despeito. Meu Deus, estou ficando louco, todo dia morro um pouco, acabou a minha paz. Eu vou me destruir, não demora, o motivo eu digo agora é paixão e nada mais. Eu vou me destruir, não demora, o motivo eu digo agora é paixão e nada mais. Eu reconheço que estou descontrolado, um homem apaixonado não sabe pensar direito. Minha vontade é só beber e chorar, pra poder desabafar a paixão e o despeito. Meu Deus, estou ficando louco, todo dia morro um pouco, acabou a minha paz. Eu vou me destruir, não demora, o motivo eu digo agora é paixão e nada mais. Eu vou me destruir, não demora, o motivo eu digo agora é paixão e nada mais. É paixão e nada mais. É paixão e nada mais. É paixão e nada mais. É paixão e nada mais. Tá aí pra você curtindo o programa, tu viu, compadre? Música, rapaz, d'égua de boa. Quem tocou pra nós foi o Adelino Nascimento, foi pra turma lá na obra, trabalhando, ouvindo o programa, Neguinho Pedreiro e toda a sua equipe. Zé Armando tocou pra Rosa Fortaleza. Alô, compadre Rosa Fortaleza, brigadão pelo rádio ligado. Tu ouviu? Música do Zé Armando, Nasci Pra Amar Você, né? Nasci Pra Te Amar, o nome da música, mano. Pronto. E mais, outra do Zé Armando foi pra meu amigo Chico Mirou, é paixão e nada mais. Ei, negada, apareceu, foi com um sabadão, hein? Poxa, falha, ouvindo luz! Vamos por aqui, tocando forró pro povo, atendendo os pedidos na programação 10 do Rádio Piononense. Deixa eu ver aqui, meu menino, olha, Vilma Santos, parabéns. Oh, tá aqui, deixa eu ver aqui, tem gente aniversariando, tem bolo, tem carneiro assado e muita cerveja gelada. Não, mas tem não, é aniversário de criança, só bolo e tissu. É, só bolo e tissu, tá aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá aqui, opa, boa tarde, queria, boa tarde, quem fala é Solange. Ô, Solange, boa tarde, minha amiga. Vilma, eu gostaria de pedir a música para o meu sobrinho, o sobrinho Eduardo Carlos, Carlos Eduardo, é isso, Carlos Eduardo, que hoje está aniversariando. Os votos de felicidade de toda a sua família, dos seus padrinhos. A Solange está parabenizando ele e toda a família, parabenizando o Carlos Eduardo pela passagem do seu aniversário. Viu, bom, parabenizo ele e toque a música do Toninho Ferreira, Dia de Aniversário. Então, pra você, Carlos Eduardo. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Agora vou por aqui tocando forró pro povo. Alô, pai João Domingo, tá ouvindo o programa, ele diz, opa, boa tarde, meu amigo Vilma Santos, toca aí Caninana do Forró. Chuveiro ligado, aí, pai d'égua, música boa. Ele dizia, mas pra mim, curti, também dedico pra esposa, a esposa dele, a Delmara, e também pra Cleverton, Ellen, todo mundo ligado no programa e a turma lá no assentamento Gambá. Alô, pai João Domingo, obrigado pelo rádio ligado e toda a família ouvindo o programa. Pai João tá escutando o radinho e toda a turma boa, também dedicando pra Delmara, pra Cleverton e Ellen ligadinha no programa. Chega, tá do Tininho, do Zininho. É o forró mais triste com leite. Estação 11. Alô, turma boa lá na GT Vidros e Granitos, que hora é a merenda, macho? Hoje ele tá só bagaço. Quem, meu filho, tá só bagaço? Com o pai de GT Vidros e Granitos, hein, mano? Hoje ele tá só bagaço. Lá não tem ninguém, o bagaço. O menino tá na luta, rapaz, trabalhando. Meu amigo Gracisa, alô, Assis Neto, moral, turma boa. Lá todo mundo ouvindo o programa, lá no, na GT Vidros e Granitos, o compadre Assis Neto, é o filho do compadre Gracisa. O ré macho, é o caba da Cajueiro Terreiro, macho ré. Uhul! Não é fraco não, viu? Alô, compadre Assis Neto. Minha turma, bom, trabalhando nas construções. Alô, Francinaldo Costa e toda a sua equipe também nas construções, ouvindo o programa. Francinaldo, Flávio, toda a equipe, competente equipe, trabalhando, construindo casas. E o Rádio Religado na programação 10. É, meu amigo Francinaldo Costa, brigadão. E toda a turma boa, classe pedreiro, né, ouvindo o programa, minha turma boa, classe pedreiros, ouvindo rádio, os ajudantes de pedreiros, né, os auxiliares de pedreiros, e toda a minha turma boa, obrigado pelo rádio, é ligado, na escuta. Alô, marceneiros, alô, o Landim, é o Gugu, um pai de Pedim, é Mundinho, o rei da cancela, também os meninos ouvindo o programa, rapaziada, alô, Mosquito, também o Igor, é a turma ouvindo o programa, é todos os marceneiros, ouvindo o programa, Serralheiros, a turma ouvindo rádio, meus amigos borracheiros. Alô, Nonato, meu primo, rapaz, compadre Nonato, hoje tava aparecendo Lampião, mano. Chapeuzão, é, rapaz, chapeuzão grande, pra Nonato. Ô, povo, filho. Ah, rapaz, não diga isso, meu primo, não, rapaz, respeita o Nonato. Tá ouvindo rádio, alô, compadre Kennedy, lá na Metalúrgica, o Guga, o Irã, e também o toda a turma boa, ouvindo rádio, o Hernandes, é a turma lá da Metalúrgica do compadre Kennedy. Lá na usina, ouvindo o programa, meu amigo Fielzão, Fiel e Antônio Lindão. Logo, logo, estaremos em novo endereço, ali, ó, depois da ponte, rumo ao São Luís. Aqui na Vaz, mas passou a ponte, pronto, aí do lado esquerdo. Menino, então terminando o serviço, pra nós mudar, viu? A borracharia do compadre Fiel vai ser bem ali. Meu amigo Zé de Cicelo, brigadão pela audiência. Alô, Barigão, Zé Boris, depósito de bebidas e panificadora São José, meu amigo Claudinho. Casa das Construções, minha amiga Lilian, na escuta, brigadão pelo rádio ligado, também o compadre Jorge, lá no Mercadinho São Jorge, no bairro Cruzeiro, Manelão, Dona Maria, meu compadre Jorge é meu patrão, o compadre Jorge tá lá na escuta, lá no Mercadinho São Jorge, ouvindo o rádio, meu amigo Fernando da Metalúrgica, o caba que parou de beber, né, guarda? Parou, quando tá dormindo, tá ouvindo o radinho, compadre Fernando da Metalúrgica, lá na sua Metalúrgica, tava até as armações armadas, no jeito de vender. O compadre tá escutando rádio. Bom, eu queria comprar uma estrutura, né, para uma estrutura de teto, janelas, portas, portões, grades. Fala com o Fernando da Metalúrgica. Isso tudo segue. Fui eu que falei no rádio, Fuxico. Vendegão, desconto especial, beleza? Viu, mas nós estamos esperando o bolo na... Ih, rapaz, de novo, rapaz. Dona Maria, bota a vassoura de trás da porta. Que rumo, tá aí, Dona Maria. João Domingo e Delmara, rapaz, João Domingo e Delmara foi morar vizinha à casa da sogra só pra tá filando a boia. Alô, Dona Maria, obrigado pelo Vai Ligado, minha turma boa lá em Santo Antônio de Lisboa, Delmara, a Dona Maria e também o compadre João Domingo na escuta do programa e também Cleverton e Ellen. Tá só gente boa. We'll be right back. no relógio certo aqui do meu sertão brasileiro. Hora certa no seu rádio, acerta o seu pelo meu. 16 horas e 17 minutos. 16 horas mais 17 minutos. Tá chegando Caninana do Forró. Alô, Pai João Domingos. Obrigado, meu vaqueiro. Tá comigo mais uma vez aqui nesse projeto maravilhoso. Prazer, meu amigo Caninana. Satisfação. Você é meu amigo, meu irmão. Pode ver o coração. Chora, sanfona, vai! Eu acordei sentindo falta do som do chuveiro ligado, cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã. Bocas de batom no meu espelho e no canto do quarto o travesseiro ainda tá jogado, tá todo empoeirado. E já faz mais de um mês que a última vez, mas parece que foi ontem. E a saudade não me deixa não. Só restou um coração vazio e o resto você levou. Eu vou rodar toda a cidade e trazer de volta meu amor. Sentindo falta do sol, chuveiro ligado, cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã. Um bocado de batom no meu espelho, no canto do quarto um travesseiro tá ali jogado, tá todo empoeirado. Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem. A saudade não me deixa não. Só restou um coração vazio e o resto você levou. Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor. Eu vou rodar toda a cidade e trazer de volta meu amor. Vamos lá, Caninana! Obrigado, meu vaqueiro! Ô, música! Ô, vaqueiro! Segura, vaqueiro, mano, forró! Ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. grande aventura onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou-me embora desta casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Bordel, ô paixão, Mário Rocha pra você. Hoje eu acordei com o gosto da sua boca na minha. Cheiro do perfume tão gostoso misturado com o cheiro da bebida. Neste quarto escuro, você é tudo que eu queria. Neste quarto escuro, você é tudo que eu queria. Ontem eu dormi no matão, você me trouxe pra casa. Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada. Mas vou lhe avisando, hoje você não me escapa. Mas vou lhe avisando, que hoje o chicote estrala. Hoje o chicote estrala, se você deitar na cama. Hoje o chicote está lá, se você deitar na cama. O quarto esperando a meia luz a gemer, falando que me ama. Mas vou lhe avisando, hoje você não me escapa. Mas vou lhe avisando, que hoje o chicote estrala. Hoje o chicote estrala, se você deitar na cama. O quarto esperando a meia luz a gemer, falando que me ama. Se você deitar na cama,

Parabéns, parabéns, parabéns. Eu quero estar juntinho a você no ano que vem e de novo cantar. Parabéns pra você, parabéns, parabéns. Eu quero estar juntinho a você no ano que vem e de novo cantar. Parabéns pra você, parabéns. O nome dele é Toninho Ferreira. Hoje é o dia do seu aniversário, mesmo distante, não pude esquecer. Vou pegar meu violão e cantar parabéns pra você. Vou pegar meu violão e cantar parabéns pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu quero estar juntinho a você no ano que vem e de novo cantar. Parabéns pra você, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu quero estar juntinho a você no ano que vem e de novo cantar. Parabéns pra você, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu quero estar juntinho a você no ano que vem e de novo cantar. Parabéns pra você, parabéns. Por aqui na programação 10 do Rádio Piononenses. Hoje é segunda-feira, dia 26 do mês de maio de 2025. Olha, você ouviu música boa, Simone Simaria e o amado Batista foi para Jefferson. Alô, professor Jefferson. Obrigadão pelo rádio ligado. O professor Jefferson tá na escuta. Ele disse, ouviu uma toque aí. É o professor homem. Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. O Jefferson mandou, foi no meu, aí eu tô castrando, é o Jefferson, professor, beleza, tá escutando o programa, valeu Jefferson, grande Jefferson, professor Jefferson na sintonia do programa, mandou aqui o Fibatoque, aí música do Amado Batista com a participação da Simone e Simaria. Alô, compadre Jefferson, tu ouviu aí na programação 10. Alô, meu amigo Naldin e Edilson, lá na Auto Center, ligado no programa. Obrigadão também, o Cezinho ouvindo o rádio. Alô, Bilu e toda a sua equipe, escutando o radinho, o Marlon, o Nalcim, Samuel e também, deixa eu ver aqui, o Matheus e a rapaziada ouvindo o programa. Alô, filho, na Mecânica Filhos. Esse é o tá lá na Oficina Filhos, é o pai de filho ouvindo o programa. Obrigado, o Raldinei, Flávio e também o Jusimário. escutando o Raidinho. Alô, meu amigo, alô, meu patrão, compadre Valdão e Dida, lá na Automecânica também, na escuta do programa, compadre Valdão, tá escutando nós. Obrigado, compadre Valdão, obrigadão também, o Dida, pelo rádio ligado, minha turma boa. Alô, Evandro e Adiltão, Borracharia Santa Luzia, bom serviço. Todo dia, grandes profissionais, Evandro, Edilto e o compadre Laes, e também o Edilberto, só mercadoria com nota, ouvindo o programa. Vamos por aqui até às 17, porque tá chegando a hora, meu amigo. Tá chegando a hora de pegar o bico. Você que tá ligadinho no programa, muito obrigado. Tá escutando nós, menino? Pois aumenta o volume do rádio, vamos dançar forró. É o forrozão de primeira aqui na programação, menino, vamos pegando o beco, porque tem outra atividade pra nós ali, pai, tá bem na hora. Um abraço pra todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e Deus quer, porque Deus é muito bom. Um abraço pra todos, fiquem com Deus, é um A, é um K, é um B, é um Os, acabou, tchau! Eu corri bem montado, muitas vaquejadas eu ganho, derrubando boi na faixa, sem olhar cor nem tamanho. Sou vaqueiro destemido, no Brasil sou conhecido, diferente não, estranho. E diferente estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho. Vamos por passar o protetor, papai, isso é maravilhoso, é só vaquejada. E diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho. Cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha moto é estranha, minha roupa é estranha, minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, e o boi vai rolar. E diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho, deixa estourar. O volume é estranho, minha namorada é estranha, todo fim de semana ela deixa eu falar. E diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. O vaqueiro é estranho, meu carro é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode falar. Alô, tratador, põe aí meus cavalos, que hoje tem vaquejada, eu vou sair pra ganhar. E diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Diferente não, estranho, toda vaquejada é estranho. Caminhão de vídeo, carreta, moça flor, Ceará Produções, passou! Eu era o playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandão. Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom. Então conheci vaqueirada, comprei um cavalo, virei vaqueirão. Agora elas falam comigo, querem me pinar, arrebentando meu alazão. Eu era o playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandão. Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do bom. Então conheci vaqueirada, comprei um cavalo, virei vaqueirão. Agora elas falam comigo, querem me pinar, arrebentando meu alazão. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Salão Pessoa, no Icô, vai pro CDs, Eduardo Félix, gol, aqui Pedro Reina, Paredon Gesso, Márcio Matheus. Eu era o playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandão. Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom. Então conheci vaqueirada, comprei um cavalo, virei vaqueirão. Agora elas falam comigo, querem me pinar, arrebentando meu alazão. Eu era o playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava xandão. Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do bom. Então conheci vaqueirada, comprei um cavalo, virei vaqueirão. Agora elas falam comigo, querem me pinar, arrebentando meu alazão. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta. Tudo, tudo do paredão, festa pancadão. Olha o paredão, Ronaldo Guita, Edson Reira, CD novo. Vai, Lili, vai, vai. Calma, Juninho, Juninho Mix. Portal da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Já quase fim de carreira, escutei do meu cavalo uma mensagem sincera em forma de desabafo. Foi de cortar o coração, lhe confesso, meu irmão. Chorei emocionado, e o cavalo assim me contou tudo. Ele disse, meu vaqueiro, já não posso mais correr, já estou velho e cansado, por isso peço a você que me deixe em liberdade, por causa da minha idade. Ele já não me ajuda mais, quero apenas descansar, pra quando a morte chegar, eu poder partir em paz. Aê. Aquele eu lembro de tudo que aconteceu com a gente. Eu sofri, mas aprendi a ser bom e a ser decente. Foi você que me ensinou, por isso a ti, professor, serei grato eternamente a ele. No início eu confesso, tinha raiva de você, mas com o passar dos dias foi que eu pude entender que a sua obrigação era me fazer campeão, e eu tinha que aprender a ele. Eu ficava indignado quando você me batia. Você falava umas coisas e eu nada entendia. Depois horas, você de novo ordenava. Eu ia lá e fazia ele. Quando eu fazia direito, você me elogiava. Percebia no seu rosto que você feliz ficava. Aí eu pude entender que obedecendo você, nada de bom me faltava. Na primeira vaquejada, e você preocupado, talvez achando que eu não tivesse preparado. Tentei acalmar você, mas nada de me entender. Então fiquei sossegado. Quando entramos na pista, que emoção você tremia, e eu no pé do jiqui, esperando a voz do guia. Saímos em disparada, botamos o boi na faixa, aí foi só uma alegria. E na hora da disputa, pelo primeiro lugar, eu estava confiante que a gente ia ganhar. Mas você estava inquieto e o Batisteira por perto, tentando lhe acalmar. Aí chegou nossa vez de botar o boi no chão. Lhe confesso, meu vaqueiro, bateu forte a emoção. O boi na faixa rolou e a voz do locutor: valeu, o boi é campeão, aê. A emoção tomou conta ao ouvir você dizer que eu estava preparado pra disputar e correr. Lhe digo, meu vaqueirão, juntos somos campeão, e o meu herói é você. Me despeço com saudades das corridas de morão, das disputas acirradas, nas festas de apartação, dos parques e vaquejadas, dos amigos camaradas, parceiros da profissão. Aê. E nesse momento o vaqueiro falou mais ou menos assim: fiquei emocionado com o que o cavalo falou, não consegui dizer nada, coração quase parou. Aí saí caminhando e o cavalo me acompanhando começou a relinchar. Aí não aguentei, no meio do pasto eu sentei e comecei a chorar. A mocinha e o vaqueiro. Falam que a gente não tem futuro. Você é a mocinha e eu vivo rodando pelo mundo. Falam que a gente não vai prestar. Você já tem tudo, eu trabalhando para conquistar. Mas não importa o jeito que a gente se conheceu, o que importa é você e eu, você e eu. Eu gosto do seu cheiro, você dá minha pegada, quero você pra ser minha namorada. Mas você tá que vai dar certo, você é da cidade e eu sou lá da roça. Você tem carro importado, eu tenho uma casinha simples, mas é nossa. O amor aqui é diferente, o despertador é um cantado galo. Sushi aqui é meu cuscuz, meu melhor amigo é o meu cavalo. Mas o convite já tá feito, vou só tem quase tudo, só falta você. Aqui tem quase tudo, só falta você. Serra e saia rodada, roqueiro. A gente se conheceu, o que importa é você e eu, você e eu. Eu gosto do seu cheiro, você da minha pegada. Quero você pra ser minha namorada. Como você tá aqui, vai dar certo. Você é da cidade e eu sou lá da roça. Você tem carro importado, eu tenho uma casinha simples, mas é nossa. O amor aqui é diferente, o despertador é o cantar do galo. Sushi aqui é meu cuscuz, meu melhor amigo é o meu cavalo. Mas o convite já tá feito, moça linda, venha, deixa eu te dizer. Aqui tem quase tudo, só falta você. Aqui tem quase tudo, só falta você. Falta você. Da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Esse é mais um sucesso do Forró na Moda. Até o cavalo chora. Aí voltei chorando na sela do cavalo e vi que pra te esquecer melhor remédio era beber. Quer saber por que eu bebo? Porque ela foi embora, vendo de perto o meu sofrer, até o cavalo chora. Sucesso novo do Forró na Moda, pra toda vaqueira uma apaixonada do meu Brasil. Até o cavalo chora, seu menino. Quem disse que vaqueiro não chora, mentiu. É porque nunca me viu. Quando eu senti que te perdi de vez, a lágrima caiu. Não conseguia entender o porquê. Não me queria mais. Vaqueiro que é vaqueiro, bebe e chora, mas não corre atrás. Olhar na vaquejada, eu entendi o seu desprezo. Sentada na arquibancada, ela acenava pra outro vaqueiro. Perder pra ele a vaquejada, eu não esperava. E sabe o que é o pior? Te ver saindo de mão dadas, beijando outro cara e eu ficando só. Aí voltei chorando na cela do cavalo e vim aqui pra te esquecer. Melhor remédio era beber. Quer saber por que eu bebo? Porque ela foi embora, vendo de perto o meu sofrer, até o cavalo chora. Aí voltei chorando na sela do cavalo e vim aqui pra te esquecer. Melhor remédio era beber. Quer saber por que eu bebo? Porque ela foi embora, vendo de perto o meu sofrer, até o cavalo chora, até o cavalo chora. Sucesso, Forró na Moda, até o cavalo chora. Estoura, seu menino. Ei, meu vaqueirão no meu Brasil. Quem nunca passou por isso, até o cavalo chora, seu menino. Ô, mulher malvada, Forró na Moda. Estou amando essa mulher e ela não me ama. Quem me ama eu não amo, porque eu amo ela. Estou cansado de sofrer por esse amor bandido. Vou viver correndo, gado montado em cima da cela. Ei, papai, essa é nossa. Chama vaqueiro. Isso é Cairo Felipe, papai. Me gosto de correr no mato, de pegada de morão. Em todo lugar que eu chego eu me torno campeão. O cavalo é meu parceiro, dele não me aparto não. É o que me entende e conforta meu coração. Estou amando essa mulher e ela não me ama. Quem me ama eu não amo porque eu amo ela. Estou cansado de sofrer por esse amor bandido e vou viver correndo gado montado em cima da sela. Minha vida de vaqueiro eu herdei do meu avô. Até derruba boi na faixa, foi ele quem me ensinou. Sangue quente, braço forte, muita disposição. Homenagear um guerreiro que sempre foi campeão. Estou amando essa mulher e ela não me ama. Quem me ama eu não amo porque eu amo ela. Estou cansado de sofrer por esse amor bandido e vou viver correndo gado montado em cima da sela. Essa morena na festa de apagação. Seu jeito meio que singelo conquistou meu coração. Procurei saber quem era aquela linda paixão. Soube que ela namorava com o filho do patrão. Estou amando essa mulher e ela não me ama. Quem me ama eu não amo porque eu amo ela. Estou cansado de sofrer por esse amor bandido e vou viver correndo gado montado em cima da sela. Bora meu jurando de Daniel! Boi pista liberada, já autorizou. Vai descendo, vai trabalhando na representação do grupo Viana. Vem aí o vaqueiro bom de forró, Júnior Viana, com seu cavalo fiel. Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha. Era o último voo. Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo. Veja só como foi. Aí foi zero boi. Agora como eu fico? Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico. Aí foi zero boi, agora com meu filho. Perdi minha namorada pra um vaqueiro rir. A vaquejada eu aceito ver, mas o pior é ficar sem você. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motinho. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. É a pegada do rockero que tu não respeita, nadinha. Nadinha, nadinha de nada, é a música nova do Rio. Tem que respeitar. Tava tudo bem, eu ia bater a senha. Era o último voo. Quando olhei pro lado, quase caí do cavalo. Veja só como foi. Aí foi zero boi, agora com meu filho. Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico. Aí foi zero boi, agora com meu filho. Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico. A vaquejada eu passei e perdi. Mas o pior é ficar sem você. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. Até meu cavalo é fiel, diferente de ti, mulher de motel. tanto sonhar se realizou. No paredão, o vaqueirinho estourou. E de tanto sonhar se realizou. No paredão, o vaqueirinho estourou. Olha, chegou o vaqueirinho, vestido capa louca, a pegada é assim. Chegou o vaqueirinho, vestido capa louca, a pegada é assim. Olha com seu cavalo bom, ele derruba o boi na pista e a vaqueira mais se anima gritando valeu boi. Valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi, valeu boi. O vaqueirinho é capa louca, segura valeu boi, valeu boi. Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. O sertão pra mim é tudo. O sertão pra mim é tudo. Eu amo. O que eu amo é isso aqui. O que eu amo é o sítio. Amo gado, amo cavalo, amo criação de ovelha, galinha. A minha vida é essa. Eu não sei me ver sem ser aqui não, no sertão. Cavalo tá banhado, todo arriado, a pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo arriado, a pista do esquenta esperando ser chamado. Meu parceiro é milhão do paredão, tamo junto, farvado do paredão. Ô, farvazão. Vai, meu cavalo tá apanhado. Esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo arriado, a pista do esquenta esperando ser chamado. Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. Em menos de um minuto, a poeira subiu. O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. Em menos de um minuto, a poeira subiu. Valeu boi, valeu boi no chão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Valeu boi, valeu boi no chão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Esse cavalo ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Cavalo ostentação, é o cavalo preferido do patrão. Prepara o gato, mas vamos passar a boiada. Hoje tem barra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gato, vamos passar a boiada. Hoje tem barra na fazenda e vai até. Olha, prepara o gato, vamos passar a boiada. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar a boiada. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Esse é o ser chamado. Cavalo tá banhado, todo barriado, a pista do fui sentar esperando o seu. Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. E menos de um minuto, a poeira subiu. Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu. E menos de um minuto, a poeira subiu. Valeu, foi, valeu, bonchão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Valeu, foi, valeu, bonchão. Entrou na disputa e vai ser campeão. Esse cavalo ostentação, cavalo ostentação. É o cavalo preferido do patrão. Prepara o gado, guarambu, passará, cuidado. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar a banhada. Hoje tem farra na fazenda e vai até. Vai lá, prepara o gado, guarambu, passará, cuidado. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Prepara o gado, vamos passar a banhada. Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada. Agora meu parceiro Telo Manuel, é que passa mimoso. Cavalo tá banhado, todo barriado, a pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo barriado, a pista do esquenta esperando ser chamado. Aqui na terra do vaqueiro, Bruno Viela, os amigos dele aqui realmente. Meu parceiro me lembra do paredão, tamo junto, farra do paredão. Vai meu cavalo tá banhado, todo barriado, a pista do esquenta esperando ser chamado. Cavalo tá banhado, todo barriado, com a pista do esquenta esperando ser chamado. Vaqueiro entrou na pista. Cê é música nova pra vaqueirama. Sucesso Danilo Pernambucano. Pra tudo na vaquejada. Tava pensando que eu fosse desistir, se derrubar boi no chão, de ver poeira subir. Quer me levar pra capital, mas eu não deixo não. Meu cavalo bom de gado, minha vida no sertão. Mas eu preciso sentir no cheiro do estrume do curral, campeando atrás de gado, no lombo de um animal. Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troco o costume por mal, dessa vida não é pra mim. Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troco o costume por mal, dessa vida não é pra mim. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Amo minha eterna vaquejada. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Amo minha eterna vaquejada. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada. Aras Pantanal, Jay Van Qualificado, convido dois poetas religados. Tava pensando que eu fosse desistir, se derrubar boi no chão, de ver poeira subir. Quer me levar pra capital, mas eu não deixo não. Meu cavalo bom de gado, minha vida no sertão. Mas eu cresci sentindo o cheiro do estrume do curral, campeando atrás de gado, no lombo de um animal. Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troco o costume por moda, essa vida não é pra mim. Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troco o costume por moda, essa vida não é pra mim. O sangue corre na veia, eu não troco por nada. Amo minha eterna vaquejada. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Amo minha eterna vaquejada. E o sangue corre na veia, eu não troco por nada. Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada. Sucesso, meu parceiro, lá esse pegado, hein? Tem que respeitar, menina, vamos lá, esse pegada. Eu sou vaqueiro do interior, trabalho na roça com muito amor. Ela é riquinha, a filha do patrão, mas seu olhar dominou meu coração. A gente se encontra escondido, o nosso amor é bem mais forte que o perigo. A gente se encontra escondido, o nosso amor é bem mais forte que o perigo. Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela na garupa da minha cela. Nós vamos pra vaquejada, só eu e minha donzela, na garupa da minha cela. Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela na garupa da minha cela. Nós vamos pra vaquejada, só eu e minha donzela, na garupa da minha cela. Sucesso, meu parceiro, mais pegado, hein? Estourou, papai. Olha o piseiro do Maduro, cedê de aceitação, hein? Paredinho do Jeremias, meu patrão, Chico Lopes. Paredão WS, meu patrão, é mim. Bola de Vino Souza, paredão, bola cheia. Moral, hein, papai? Eu sou vaqueiro do interior, trabalho na roça com muito amor. Ela é riquinha, a filha do patrão, mas seu olhar dominou meu coração. A gente se encontra escondido, o nosso amor é bem mais forte que o perigo. A gente se encontra escondido, o nosso amor é bem mais forte que o perigo. Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela na garupa da minha cela. Nós vamos pra vaquejada, só eu e minha donzela, na garupa da minha cela. Se meu patrão não aceitar, eu vou fugir com ela na garupa da minha cela. Nós vamos pra vaquejada, só eu e minha donzela, na garupa da minha cela. Meu parceiro Diego, rapidão, oeira, estamos juntos, hein? Tem que respeitar, menino. Olha o piseiro do matuto diferente. Cê deve dar sentação na pisadinha, hein? Olha, bichinho, o som. E tem Gustavo e tem César. RM do Grave. Vai. Olha o piseiro aí. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva o amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair. E o Senhor pode segurar na minha mão. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus ore por mim. Deus, te peço forças pra poder continuar. Nenhum amigo apareceu pra me ajudar. Então lhe peço que me mostre uma saída. Deus, a minha vida deve se reconstruir. Ande comigo pra que eu possa progredir. Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém. Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho. Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho. Para dizer, Deus, eu venci, tá tudo bem. Mas eu não abro mão da minha fé nem vou sozinho. Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho. Para dizer, Deus, eu venci, tá tudo bem. Tchê, tchê, tchê, paixão! Isso é o Wesley! Portal da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Olha o sucesso das vaquejadas aí! É disso que o vaqueiro gosta! Alô, meu parceiro da Tanqueira! Esse tempo que eu fiquei sem você foi o suficiente para eu perceber que sou independente desse seu amor. E agora que tudo acabou, eu percebi que era ilusão. Eu confundi carência com emoção. Deixei a minha vida pra viver a sua, mas minha saudade continua. Ah, e o quê? Prefiro meu cavalo, o cheiro do mato, minha casa de taipa, derrubando o gato. É que o vaqueiro gosta, é disso que o vaqueiro gosta. Prefiro meu cavalo, o cheiro do mato, minha casa de taipa, derrubando o gato. vaqueiro gosta. É disso que o vaqueiro gosta. Equipe de vaquejada Locamonte. Estourou! RR Mármores e Granitos. Bora, meu vaqueiro, bora, meu vaqueiro. Esse tempo que eu fiquei sem você foi o suficiente para eu perceber que sou independente desse seu amor. E agora que tudo acabou, eu percebi que era ilusão. Eu confundi carência com emoção. Deixei a minha vida pra viver a sua, mas a minha saudade continua. Ah, e o quê? Prefiro meu cavalo, o cheiro do mato, minha casa de taipa, derrubando o gato. É que o vaqueiro gosta, é disso que o vaqueiro gosta. Prefiro meu cavalo, o cheiro do mato, minha casa de taipa, derrubando o gado. É que o vaqueiro gosta, é disso que o vaqueiro gosta. Bora, meu parceiro, eu vou dos mais, estourou, papai, a rocha do forró. Bora, meu parceiro, Caio, compositor, lá do Ceará. É o Pipoco, é o Pipoco. Sertão de Farra, é vaquejada aqui, Totó. Totó, o agarrando aí, Baby Beats, o filho do rei. Eu não me acostumei com as luzes da cidade. Prefiro o luar do meu sertão. O abalada aqui pra mim não é interessante. Prefiro meu forró que sobe poeira no chão. Saudade de ouvir o cantar do gado e passear com meu rei cavalo. Olhar meu gado todo dia pra porteira e namorar à noite com minha vaqueira. Vou largar a faculdade, vou morar na roça. Felicidade mora, tô muito feliz por ser vaqueiro. O meu negócio é vaqueiro, mas não ser engenheiro. Vou largar a faculdade, eu vou morar na roça. O lá que minha felicidade mora, tô muito feliz por ser vaqueiro. O meu negócio é vaqueiro, mas não ser engenheiro. Carreta, moça, fã, paredão do Hulk, LL Paredão, caminhão, maninho, Marcos. Eu não me acostumei com as luzes da cidade. Prefiro o luar do meu sertão. A balada aqui pra mim não é interessante. Prefiro meu forró que sobe poeira no chão. Saudade de ouvir o cantar do galo e passear com meu velho cavalo. Olá, meu gado todo dia da porteira e namorar à noite com minha vaqueira. Vou largar a faculdade, vou morar na roça. O lar que minha felicidade mora. Tô muito feliz por ser vaqueiro. O meu negócio é vaqueirada, não seria engenheiro. Vou largar a faculdade, vou morar na roça. O lar que minha felicidade mora. Tô muito feliz por ser vaqueiro. O meu negócio é vaqueirada, não seria engenheiro. O meu parceiro Tio Matheus, o que eu escrevi de hoje. Paredão do Dr. Manuel Fernandes. O amor do Magui, Júlio Batson, Saulo Locutor. Vai pedir o caminhão de ouro. Vai gravando aí, Baby Mix, o fim do rei. Vai lá, meu roqueiro, vai sorrir, montar no seu cavalo. Derrubando o banho no chão. Vai. É mais um do Tom Paldock. Edson Vieira. O meu cavalo tá com raiva dela, porque ela não quer mais saber de vaquejada. Ela vendeu minha Hilux, trocou o meu paredão, botou fogo na cela e queimou o meu caminhão. Não tem jeito não, mas não tem jeito não. Vaquejada é meu esporte e mulher minha paixão. Mas não tem jeito não, não tem jeito não. Vaquejada é meu esporte, mulher minha paixão. Platinho do paredão, Black CDs, Louco CDs. O rapaz, eu sou o rocker nordestino, Bismarck Cardoso. Eu sou um vaqueiro matuto, mas sou diferenciado. Não entendo escola, eu aprendi a puxar gado. Eu venho lá do sertão, eu sou nordestino. Hoje menino montado no meu cavalo. Não estudei pra ser doutor, não sei o que é faculdade. O vaqueiro matuto virou professor do gado. Não estudei pra ser doutor, não sei o que é faculdade. O vaqueiro matuto virou professor do gado. É professor do gado, professor do gado. Foi o vaqueiro matuto, virou professor. É professor do gado, professor do gado. Pra fazer o boi valer tem que ser eu e meu cavalo. É professor do gado, é professor do gado. O vaqueiro matuto, virou professor. É professor do gado, professor do gado. Pra fazer o boi valer tem que ser diferenciado. Rodrigo Moral, galera de São Paulo. Eu sou um vaqueiro matuto, mas sou diferenciado. Não entendo escola, eu aprendi a puxar gado. Eu venho lá do sertão, do nordestino. Vejo menino montado no meu cavalo. Estudei pra ser doutor, não sei o que é faculdade. Mas o vaqueiro matuto virou professor do gado. Não estudei pra ser doutor, não sei o que é faculdade. Mas o vaqueiro matuto virou professor do gado. É professor do gado. É professor do gado, pra fazer o boi valer tem que ser eu e meu cavalo. É professor do gado, o professor do gado, pra fazer o boi valer tem que ser eu e meu cavalo. É professor do gado, é professor do gado, o vaqueiro matuto virou professor. É professor do gado, o professor do gado, pra fazer o boi valer tem que ser eu e meu cavalo. Um abraço pra galera massa do caminhão RR. Meu parceiro Wesley Júnior, Pizzaria Mápolis, em Cor, Fonseca Produções da Bahia, Rodrigo Vitor, galera massa de Carnaíba, do Pernambuco, no Metro, divulgações do Prato, minha vaqueira não voltar, sem ela minha vaquejada nunca vai ser a mesma. Descobri que o meu cavalo tá passando um dia de tristeza. Até o locutor quando me vê me perguntar por ela. O meu esporte só terá sentido se eu tiver juntinho do lado dela. Minha vaqueira não voltar, eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela. Porque na pista minha melhor batisteira é ela. E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela. Vaqueira não rodar, eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela. Porque na pista minha melhor batisteira é ela. E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela. Sucesso novo, essa é sua, Gabriel Cabral, compositor. Tamo juntos, Wakerson Vieira. Bora meu parceiro Mateuzinho do Quixadá, Thiago Moto Peças e Souza Paraíba. Vem ela minha vaqueirada, nunca vai ser a mesma. Eu descobri que meu cavalo tá passando um dia de tristeza. Até o locutor quando me vê me pergunta por ela. O meu esporte só terá sentido se eu tiver juntinho do lado dela. Minha vaqueira não rodar, eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela. Porque na pista minha melhor batisteira é ela. E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela. Vaqueira não rodar, eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela. Porque na pista minha melhor pasteira é ela. E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela. Turma forrozeira do Icó, em nome de Flachos, pro CD do Icó, Eduardo Pérez, P3 de Corporações, para Berilardo, Wakerson Vieira. Vou dar um abraço pro meu parceiro Igor Salles, CD de Divulgações. Velha da Verdura, Fusca, Pancadão. Para não caber mais São Lucas. Carreira do Brasil. Ah, aí, Baby Mix. O filho do rei. Wallace Vieira. E João André, meus poetas. Quase que cometi uma besteira. Quis vender meu cavalo só por causa dela. Apaixonado quando eu não tava percebendo que no carro já não tinha espaço pra minha cela. Mas quando ela escondeu no guarda-roupa a bota e o meu chapéu, e vem falando mal de vaquejada, aí já amargou o mel. Foi não é pra me fazer não ser vaqueiro, vai ter que cair do céu. O campeão voltou, o campeão voltou. Sendo o cavalo, solta o touro, que hoje vou dar um show. O campeão voltou, o campeão voltou. Porque a vaquejada é o meu verdadeiro amor. O campeão voltou, o campeão voltou. Sendo o cavalo, solta o touro, que hoje vou dar um show. O campeão voltou, o campeão voltou. A vaquejada é o meu verdadeiro amor. A galera do Montana do Amor. Vini aqui pra Dora Sondidão. Meu parceiro Bichinho Sou, Paredão Galo de Ouro, era de São Paulo. Quase que cometi uma besteira, que renderam meu cavalo só por causa dela. Apaixonado eu não tava percebendo que num carro já não tinha espaço pra minha cela. Mas quando ela escondeu no guarda-roupa a bota e o meu chapéu, e veio falar do mal de vaquejada, aí já amargou o mel. Pra mim fazer não ser vaqueiro, vai ter que cair do céu. O campeão rodou, o campeão rodou. Sendo o cavalo, sol do touro, que hoje vou dar um show. Campeão rodou, o campeão rodou. Porque a vaquejada é o meu verdadeiro amor. Campeão rodou, o campeão rodou. Sendo o cavalo, sol do touro, que hoje vou dar um show. Campeão rodou, o campeão rodou. Porque a vaquejada é o meu verdadeiro amor. Olha o meu melhor salão no Icó, Salão Pessoa, de Tico Mototax. Olha o meu parceiro Rômulo, está aí. Vai, vai. Edson Vieira, grava aí, Baby Mix, o filho do rei. Filho de Joteirinhas do Icó. Portal da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Eita, mais um sucesso do vaqueiro da sanfona. Não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto, cuido eu. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto, cuido eu. Eita, que isso é pra apaixonar, a gente apaixona. Porque aqui também tem sentimento. Sucesso novo do vaqueiro da sanfona. Em nome da New Line Music, a marca do sucesso. Alô, meu rock. Segura o vaqueiro, aperta o coração, que o negócio aqui é diferente. Eu digo assim: não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto, cuido eu. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto, cuido eu. Menina linda, por favor, casa mais eu. Não vai faltar amor e o resto. Não vai faltar amor, carinho e muito mais. Menina linda, por favor, casar mais eu. não vai faltar amor e o resto cuido eu. Mas o sucesso do vaqueiro da sanfona. Alô, meu Lord. Aqui também tem sentimento. É só boi na faixa e forró no meio do mundo. Quando Deus quer assim. Eita, Deus grande. Por favor, casa mais eu. Era isso que tu queria, pai? Então pega. Eita, rapaziada, que vaquejada, meu estilo de vida, eu não troco nada. Faz um sucesso, meus parceiros, Xandinho e Vila Lobos, do Valério e Farém. Um vaqueiro da sanfona toda hora do mundo. Alô, Cleide Rola, alô, é show, papai. Logo quando criança do meu pai eu herdei. Fora luva, chicote e vaqueiro me consagrei. Nasci no meio do mato e nunca estudei. Foi na festa de gados que fiz meu trono de rei. Vaqueiro diferente, assim eu me tornei. Por ser um destemido foi que eu me destaquei. Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel. Ele é ensinado a trazer o troféu. Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu morri. Vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer. Vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. Vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. Vaquejada é meu esporte, meu estilo de vida, eu não troco nada. Alô, meu Lorde. Alô, meu Lorde, Jardel Viana, alô, Júnior Viana, vaqueiro vai testar lá de Iracema. É show, papai. Logo quando criança do meu pai eu herdei. Fora luva e chicote, vaqueiro me consagrei. Nasci no meio do mar e nunca estudei. Foi na festa de gados que fiz meu trono de rei. Vaqueiro diferente, assim eu me tornei. O ser um destemido foi que eu me destaquei. Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel. Ele já é ensinado a trazer os troféus. Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer. Vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer. Vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. Vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. A vaquejada é meu esporte, puxa boi é meu prazer. Isso aqui é a cara do meu amigo Fofão, ele que vem representando a Pitu e levando o som a todas as vaquejadas do Brasil. Alô, alemão, profeta das vaquejadas. Alô, Tota Som, aqui vai meu abraço. E fica pra louca, retenção para Valverojão que vai nadando. 643 da Valverojão na calda do boi, vai pra vaca nadando. Tem assim, mel da carnadã. Cheguei devagarinho, comendo pelas beiras. Hoje eu sou um dos melhores no meio da classe vaqueira. Todo estado brasileiro chega e sou considerado. Eu sou Natan Queiroz. O capa louca, bom de gado, cavalo topado, mansinho e prancha. Na saída do jiquinho, o boi treme que se engancha. É capa, é louca, Natan diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente. Cavalo topado, mansinho e prancha. Na saída do jiquinho, o boi treme que se engancha. É capa, é louca, Natan diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente. Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio. Cruza os dedos, é capa louco, meu cavalo tá sem freio. Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio. Cruza os dedos, é capa louco, meu cavalo tá sem freio. É devagarzinho, só no desloca, meu patrão. Minha nossa senhora. Cheguei devagarinho, comendo pelas beiras. Hoje eu sou um dos melhores no meio da classe vaqueira. Todo estado brasileiro chega e sou considerado. Eu sou o Natan Queiroz. O capa louca, bom de gado, cavalo topado, mansinho e prancha. Na saída do jiqui, o boi treme que se engancha. É capa, é louca, Natan diferente, botando aquela impressão, derrubando o boi valente. Cavalo topado, mansinho e prancha. Na saída do jiqui, O boi treme que se engancha, é tapa, é louca, na tão diferente, botando aquela pressão, derrubando o boi valente. Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio. Cruza o dedo, é capa louca, meu cavalo tá sem freio. Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio. Cruza o dedo, é capa louca, meu cavalo tá sem freio. Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio. Cruza o dedo, é capa louca, meu cavalo tá sem freio. Gado gordo sai do meio, gado gordo sai do meio. Cruza o dedo, é capa louca, meu cavalo tá sem freio. Estoura nesse chicletinho, meu patrão. Como é que é, pai? Fala, vai. Tranca pro mal e faz onda do beleza. Beleza legal, é. Na semana tem mansinho, praxe, ó. Rá. Boi levanta, chega lá, levanta assim, ó. Zonzo, caça no rumo. Pá. Era isso que tu queria, pai? Então pega. Para de ouro! Já terminei meus estudos, agora posso voltar pra rever minha família, cuidar do gado e plantar, pra comer baião de dois, deitar na rede depois, tomar cana e namorar. Dali, nega! Vou deixando aqui em Sampa, na capital da garoa. Um forte abraço e um beijo pra uma meiga pessoa que me deu muita atenção, quis me dar seu coração, mas vou falar num amor. Menina dos olhos negros, igual asa de anu. Não quero que se apaixone por um vaqueiro comum. Hoje mesmo eu vou embora, sei que você me adora, mas vou te deixar no sul. Já sinto o cheiro da terra, só de pensar em voltar. Já ouço o gado berrando, esperando eu regressar. Meu cachorro está latindo, no terreiro a me esperar. Vou rever a parentada e os vaqueiros do lugar. Vou lá no sábado junto, só pra ver aquela serra. Vou passar lá na salgada, pra rever a minha amada, porque eu sei que ela me espera. Quero ficar pra sempre na minha querida Paraíba, berço da minha existência, torrão que eu nunca esqueci. Volto pra Lagoa Grande pra recuperar a vida e os valores que perdi. Volto pra Lagoa Grande pra recuperar a vida e os valores que perdi. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, hey, yeah, hey. Portal da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Agora a paixão do vaqueiro, nós é 100% vaquejada. Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada. Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada. Prenda meu cavalo e o batisteira também. Aprenda meu caminhão e funcionário é mais de 100. Nossa equipe é organizada e não tá pra brincadeira. Se nós começa a quinta, só para segunda-feira. Nunca vi boi morrer de queda na areia. Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia. Nunca vi boi morrer de queda na areia. Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia. Me prenda, seu polícia, me prenda. Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda. Me prenda, seu polícia, me prenda. Sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda. Música. vaquejada, não abandono por nada. Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada e prenda meu cavalo e o batisteira também. Aprenda meu caminhão e funcionário é mais de 100. Nossa equipe é organizada e não papa brincadeira. Se nós começa a quinta, só para segunda-feira. Nunca vi boi morrer de queda na areia. Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia. Nunca vi boi morrer de queda na areia. Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia. Me prenda, seu polícia, me prenda. Seu criminoso perigoso, tem mais crime na agenda. Me prenda, seu polícia, me prenda. Seu criminoso perigoso, tem mais crime na agenda. Me prenda, seu polícia, me prenda. Seu criminoso perigoso, tem mais crime na agenda. Me prenda, seu polícia, me prenda. Seu criminoso perigoso, tem mais crime na agenda. Passei um tempo na cidade, mas aquele de verdade não encontra paz. Senti no peito uma saudade das festas de vaquejada que deixei pra trás. O cheiro do gado no terreiro de vovô, meu cavalo ligeiro chega relinchou quando ele viu de volta esse matuto sonhador. Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei. Pra o sertão voltei. Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei. Matuto sonhador eu sou, vaqueiro bom de gado, e pra o sertão voltei. Uhul! Vinícius Vaqueiro, chega pra cá cantar comigo, meu garoto. Deixa comigo, tio mano Walter. O cheiro do gado no terreiro de vovô, meu cavalo ligeiro chega relinchou quando ele viu de volta esse matuto sonhador. Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei. Matuto sonhador eu sou, vaqueiro bom de gado e pra o sertão você. Eu sou do interior, não nego, tenho orgulho da terra que me criei. Matuto sonhador pra o sertão ter. O sertão é o nosso lugar. Tamo junto, teu mano Walter. Fechou, papai. Céu do Forró Largado, não da canção É a Vida que Pedia Deus. Sucesso novo, é vaqueirão do interior. Bora, meu vereador Albertino Itapiúna. Eu cresci no meio do gado, eu venho do sertão. Sou um nordestino arretado, eu sou peão. Chupi cedê. Desde cedo, vaquejada é minha grande paixão. Minha fama se espalhou, vaqueiro campeão. É a vida que eu pedi a Deus. Aqui tudo tem o valor. Daqui nunca eu vou sair. Bebê, bora lá na Tome 10, meu patrão. Eu cresci no meio do gado, eu venho do sertão. Sou o nordestino arretado, eu sou pião. Desde cedo, vaquejada é minha grande paixão. Minha fama se espalhou, vaqueiro campeão. É a vida que eu pedi a Deus. Eu amo meu interior. Eu sou um vaqueiro valente, carregado de amor e de fé. Três coisas que não abro mão. Já isso, Miss! É forró, vaquejado. Abrindo uma grega, churrasco. Olha, Crepe, Crepe, Ramo de Cabixano. O mercante, o Temid, eu tô de logo. Vai baixar, tá o turno, meu parceiro Eduardo. Bora pra devolver o bolinho. FGTEC Fibra. Bora, meu vereador Albertini. Portal da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Se apresenta montando animal castanho, vem aí, montando a jovem égua feiticeira, ao seu lado vem o Dedé Baiano, montando a Madonna, tá tudo pronto, equipe do Rancho Sampaio, Almeida dos Índios, vem a dupla que representa. Oi, na vaqueira, eu sou amante da fazenda, pisto rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra fama. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra fama. Vai, o seu major! Porra, cara! Oposição Jorge Romano e Gonçaga Neto. Sou diploma de patrão, mas sou pião e vaqueiro. Meu negócio é babação, pega boi do tabuleiro. Toma pingue e arrocha o cavalo na bicha. E na poxa derruba a cadeia, minha conquista. Vaqueiro, sou o bando, apoio meu patrão. A boiada no ritmo, demora e nas posição. Uma dupla de pinhão na pista batendo esteira, só com dele e paredão, dança pingue ruído. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra pão. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra pão. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra pão. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto rama, mulher boia de cavalo. Vai! Sacar meu amigo Roginho! Meu patrão Mata J Mostruidor! Você desse empresário Júnior Mato! Eu sou de toma de patrão, mas sou pião de vaqueiro. Meu negócio é patação, pega boi do tabuleiro. Toma pingue e arrocha o meu cavalo na pista. E na faixa boi rolar, pra ter a minha conquista. Vaqueiro, eu sou o bando, apoio meu patrão. A boiada no rique, demora e nas posição. Uma dupla de pinhos na pista, batendo esteira. Só com dele e paredão, dança pingue e rueta. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, bicho rama, mulher boia de cavalo, pra te baixar. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, bicho rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa mostra. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, bicho, mulher boia de osso indiferente. Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, bicho rama, mulher boia de cavalo, pra na faixa dela. Vai! Toca aí, meu parceiro, realmente. No paredão central, Elano Tome Gás, Igor Central, parceiro Iago, Adriano Vagrego, churrasco, Madeireira, voz do Ceará, meu patrão Júnior, na Goiaba, Granja Soprano, para meu primo Tonho, vaqueiro pescado. Tá com o monstro aí, meu parceiro Cardo, o mercante, o Demidio, o Tontinho, para de jornada, tudo selecionado. Filha de papaizinho, filha de papaizinho, não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. paisinho. Deixa a vida de luz pra estar perto de mim. Gacho mesmo é do piseiro. Mulher pra gostar de mim, tem que vir pro desordeiro. Comigo não tem frescura, comigo não tem besteira. Comigo é da pressão e bada pra subir poeira. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. Deixa a vida de luz pra andar perto de mim. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. Deixa a vida de luz pra andar perto de mim. Kiko Maranhão, tamo junto, rei. Vai, Borrosão. Marquinhos e Dias. Bora, meu parceiro Jorge Cui. Fernando Pisadinha. Esse pote é vaquejado, gosto mesmo é do piseiro. Mulher pra gostar de mim, tem que vir pro desmanteiro. Comigo não tem frescura, comigo não tem besteira. Comigo é na pressão e bota pra subir poeira. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. Não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim. Filha de papaizinho, deixa a vida de luz pra andar perto de mim. Filha de papaizinho, filha de papaizinho. E não gostava de vaqueiro, mas tá gostando de mim. Filha de papaizinho, deixa a vida de luz pra andar perto de mim. Marquinhos e Dias. Bora, meu parceiro, Jonas da mídia. Lucas do Caldo. 92 RN, para o mundo do meu Ceará. Estação do Morro. Derruba boi no chão. Eu digo o cavalo doido, o cavalo doido. Tem que respeitar a caixa de campeão. Cê porra de categoria. Bateu a senha, o vaqueiro entrou na pista ligeiro. E no sertão é consagrado campeão. Cavalo é afamado e sempre sai disparado. E não tem outro pra ganhar dele não. A vaqueja deu porra atrás de prêmio pra sobreviver. Mas na verdade minha maior riqueza que eu tenho é você. Por isso você. O cavalo doido, o cavalo doido, o cavalo doido pra derrubar boi no chão. Eu digo o cavalo doido, tem que respeitar a faixa de campeão. Fala aqui o cavalo doido, o cavalo doido, o cavalo doido pra derrubar boi no chão. Eu digo o cavalo doido, tem que respeitar a faixa de campeão. Ô musicão, Bruno Rodrigues e Gabriel Nogui. Sem o vaqueiro, entrou na pista ligeiro. E no sertão é consagrado campeão. Cavalo é afamado e sempre sai disparado. E não tem outro pra ganhar dele não. Pra vaquejada eu corro atrás de prêmio pra sobreviver. Mas na verdade minha maior riqueza que eu tenho é você. Por isso você. O cavalo doido, o cavalo doido, o cavalo doido pra derrubar boi no chão. Eu digo o cavalo doido, tem que respeitar a faixa de campeão. O cavalo doido, o cavalo doido, o cavalo doido pra derrubar boi no chão. Eu digo o cavalo doido, tem que respeitar a faixa de campeão. Advocacia, doutor Regis Alcântara. Parceiro Wagner Sampaio. Meu parceiro Edson, paridão da família 73. Ô Corrosão Menino, caminhão tenebroso. Sou vaqueiro, sou da roça. Eu tenho as mãos grossas por causa da enxada. Por isso que o pai dela é contra. Eu sou analfabeto e ela é formada. Mas o amor ninguém explica. Eu sou de família pobre. mas com bota, bota é pressão. Eu vou casar com ela, ele querendo ou não. Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela. Eu e meu cavalo e ela. Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu e meu cavalo e ela. Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela. Eu e meu cavalo e ela. Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu e meu cavalo e ela. Aqui é a top do som do motivo. Mata, menino, meu parceiro Guilherme Magalhães. Caminhão de ouro com bota. Eu sou vaqueiro, sou da roça. Eu tenho as mãos grossas por causa da enxada. Por isso que o pai dela é contra. Eu sou analfabeto e ela é formada. Mas o amor ninguém explica. Eu sou de família pobre, ela é de família rica. Aqui no bota, bota é pressão. Eu vou casar com ela, ele quer embora. Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela. Eu e meu cavalo e ela. Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu e meu cavalo e ela. Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela. Eu e meu cavalo e ela. Se o pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Balança meu compadre Wesley, equipe lá do Sal e Cubota, Vitor Celeste e Biapaba, caminhão posto pessoal, bora balança. Meu amigo Ronieri Paredão, R. Sônia Apoiares, dançando Cubota, caminhão levouzinho, balança meu compadre Alivando. Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade. Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade. Diz! Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade. Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade. Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar. Olha, eu nasci pra correr, vai fazer gado deitar. Pro meu interior eu vou voltar. Eu vou caindo no chão, é porra. Na cara a gente dança colado e toma banho de vela. Vou caindo na faixa, nega, tudo embreado. A melhor peça do mundo. Eu vou caindo no chão, é porra. Na cara a gente dança colado, toma banho de vela. Vou caindo na faixa, nega, tudo embreado. A melhor peça do mundo. Vaquejada. Bora meu patrão Paulo Ricardo da Queijaria Sertaneja. Bora Cícero Cavalcante da Acmos, olha aí. Me cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade. Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade. Diz! Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade. Meu mundo é outro, eu não nasci pra ser playboy de faculdade. Meu Deus do céu, pra quem eu tô querendo enganar? Cidade grande não é meu lugar. Olha, eu nasci pra correr, vou fazer gado deitar. Pro meu interior eu vou voltar. É, foi caindo no chão, é por rodando na cara. A gente dança balada, vou tomar banho de gelada. Foi caindo na faixa, nega, tudo embreada. A melhor peça do mundo. No chão, vou rodando na cara, a gente dança colada, toma banho de gelada, vou caindo na faixa, chega tudo embreada, a melhor peça do mundo, é peça de vaquejada. Ei, dançando, ei, trabalhando, alô, vaqueira, mano, meu Brasil, olha o forró, medonha, viva aí, bora, paredão do Galinha, do Maranhão, bora, meu patrão Júnior, garagem dos frios e Fortaleza, o memorial. Vamos embora, minha assessora Morel, tamo junto! O Buzeiro F! Portal da Vaquejada. O seu melhor portal das vaquejadas. Essa é a vida que o vaqueiro gosta. Essa é a vida que eu amo. na sexta-feira, passou a semana inteira pensando nas vaquejadas. Enquanto cuido do gado, da fazenda e dos cavalos, faço música apaixonada. Logo eu que sou do interior, sou matuto, sim, senhor. Não deixo essa vida por nada em troca, não. Adoro amanhecer na passarada, ver a noite luarada, dançar um pé de serra, o som do Gonzagão. Sou apaixonado por essa vida, forró vaquejado e uma loira do lado. Traquejar o gado tomando birita, pode ser morena e um cavalo selado. Sou apaixonado por essa vida, forró vaquejado e uma loira do lado. Traquejar o gado tomando birita, pode ser morena e um cavalo selado. Severão, papai, forró verão. De segunda a sexta-feira, passo uma semana inteira pensando nas vaquejadas. Enquanto cuido do gado, da fazenda e dos cavalos, faço música apaixonada. Logo eu que sou do interior, sou matuto, sim, senhor. Não deixo essa vida por nada em troca, não. Adoro amanhecer na passarada, ver a noite luarada, dançar um pé de serra, o som do Gonzagão. Sou apaixonado por essa vida, forró vaquejado e uma loira do lado. Traquejar um gado tomando birita, pode ser morena e um cavalo selado. Sou apaixonado por essa vida, forró vaquejado e uma loira do lado. Traquejar um gado tomando birita, pode ser morena e um cavalo selado. Sou apaixonado por essa vida, forró vaquejado e uma loira do lado. Traquejar um gado tomando birita, pode ser morena e um cavalo selado. Sou apaixonado por essa vida, forró vaquejado e uma loira do lado. Traquejar um gado tomando birita, pode ser morena e um cavalo selado. Eita, forró dando bola. Essa é a vida que eu amo. Vaquejada, minha vida. Vixe, os caras, olha. A namorada do Igor ali, doido. Com outro cara, ó. Tu é doido. Tu é doido, mano. Não aguenta não, hein? Vou até tirar uma foto aqui pra mostrar ele. Amor, a gente tava só ficando gostoso, quase namorando, mas agora não vai dar. Já me falaram que te viram abraçado, passando com outro cara, achei melhor terminar. Ah, ah, kkk, penso que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Ah, ah, kkk, penso que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Estoura nós, show! Antigamente o vaqueiro era treinado, ligeiro e acostumado, correr boi lá no sertão. E vaquejada frequentava as que tinha pega de boi, serrinha e de toda a região. Por causa dela vendi os trajes que tinha, chapéu, peneiro e botina, um cavalo campeão. Ela pediu pra aposentar o cavalo, deixar a vida ligada, mas essa eu não deixo não. Amor, a gente tava só ficando gostoso, quase namorando, mas agora não vai dar. Já me falaram que te viram abraçado, passando com outro cara, achei melhor terminar. Ah, kkká, e pensou que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Ah, kkká, pensou que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Estourou, papai, essa é nossa, mas quando o vaqueiro quer sucesso. Antigamente o vaqueiro era treinado, ligeiro e acostumado, correr boi lá no sertão. E vaquejada frequentava as que tinha pega de boi, serrinha e de toda a região. Por causa dela vendia os trajes que tinha, chapéu, peneira e botina e um cavalo campeão. Ela pediu pra aposentar o cavalo, deixar a vida de gado, mas essa eu não deixo não. A gente tava só ficando gostoso, quase namorando, mas agora não vai dar. Já me falaram que te viram abraçado, passando com outro cara, achei melhor terminar. Ah, kkk, pensou que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Ah, kkk, pensou que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Amor, a gente tava só ficando gostoso, quase namorando, mas agora não vai dar. Já me falaram que te viram abraçado, passando com outro cara, achei melhor terminar. Ah, kkk, pensou que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Ah, kkk, pensou que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar. Hoje tem o Rihanna, tem que tocar o vaqueiro. A música nova do Rihanna é mais uma da fábrica. Vaqueirada é meu esporte, não troco por nada. Calma, Juninho. É a pegada do Rihanna. Bora, meu amigo Marcelo da Acordeon. Eu sou vaqueiro nordestino diferenciado, nasci e fui criado lá no meu sertão, desde pequeno lutando com gado. Hoje sou vaqueiro, sou campeão, todo final de semana eu vou pra vaqueirada. Vou correr gado, derrubar o boi no chão, a poeira sobe, o locutor grita, valeu o boi, é campeão, a poeira sobe, o locutor grita, valeu o boi. Que rap diz, bora pra checar! manda boi curral, vou manda boi curral. O menino vem chegando, chego botando moral. Manda boi curral, vou manda boi curral. O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral. Vou dar um abraço pro meu parceiro Adair Locador. Tamo junto, meu parceiro. O Pereira Turismo, o Erivando, Jackson Souza, o Rico. Pra minha vida de matuto, agradeço ao Criador. Vou ter sangue aqui, o modesto tem valor. Eu não nasci pra ser engenheiro, médico ou advogado. A minha vida é essa, é viver no meio do mato. Eu selo logo o meu cavalo, pego logo o gibão, quebro o chapéu na testa, corro pro pé do morão. Selo logo o meu cavalo e pego logo meu gibão, quebro o chapéu na testa e corro lá pro morão. Oh! O manda boi curral, o manda boi curral. O menino vem chegando, chegou botando moral. Manda boi curral, manda boi curral. O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral. Manda boi curral, manda boi curral. O menino vem chegando, chegou botando moral. Manda boi curral, manda boi curral. O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral. Meu parceiro Marquinhos do Paredão do Maranhão, eu dou divulgações. Oeste Divulgações, tamo junto. Carla Cardoso, Black Pedro Vieira. Minha vida de matuto, agradeço ao Criador. Vou ter sangue rock, o Nordeste tem valor. Eu não nasci pra ser engenheiro, médico ou advogado. A minha vida é essa, é viver no meio do mato. Eu selo logo o meu cavalo e pego logo o gibão. Quebro o chapéu na testa, corro pro pé do morão. Quebro logo o meu cavalo e pego o meu gibão. Quebro o chapéu na testa, corro pro pé do morão. Oh! Vai mandar boi curral, vou mandar boi curral. O menino vem chegando, chegou botando moral. Manda boi curral, e manda boi curral. O menino vem chegando, chegou botando moral. Manda boi, e manda boi curral. O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral. Manda boi curral, e manda boi curral. O vaqueiro vem chegando, chegou botando moral. Olha meu parceiro André de Jafi. Lídia Divulgações, tamo juntos. Tatiana Vaqueira, Larissa Vaqueira, meu parceiro Caio da Mídia, Júnior Matos, Pedro da Lote Aurora. Agora eu vou mandar um abraço pro meu parceiro Vitor Hugo e o Mari, tamo juntos. Oh. O parceiro Taulai, Portal da Vaquejada, o seu melhor portal das vaquejadas. Sou vaqueiro e corro gado, um dom que Deus me enviou. Ganho troféus e medalhas em todas as festas que eu vou. Eu não deixo um boi em pé, vou lhe explicar por que é que meu cavalo é show. E essa é pra quem tem um cavalo show, papai! Eu digo assim: olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai! Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Chega na disputa, outro touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal. Eu me deito na sela e meu cavalo sai. Chamo na canhota e o touro cai. E a galera grita em voz alta: eita cavalo show, papai. Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show. Meu cavalo é show, papai. Papai, semana volta. Oh, vaqueiro velho. Uh! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Eita, cavalinho, não é de brincadeira, não perde uma carreira, com ele touro cai. É manso na porteira e tem os pés ligeiros, pode chamar nos dedos que a pancada é pra trás. É pá, é prancha, é pá, bufo. É show, papai. Olha aqui, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai. Vaquejada, o seu melhor portal das vaquejadas. Aí, alô, vaqueiros apresentando a pista, Cassis do Acordeão, vaqueiro velho que vem falando de vaquejada. Ele é de Campo Sábio, Piauí, Cassis do Acordeão e a nova pressão. Cantando pra rasgar. Eu sou vaqueiro, meu gado, meu cavalo é um estucar. Se eu tenho uma cela, luas e jabaricu. E o banco eu pego na calda, eu só pujo por desamor. Alexandre, vai querer rebolar. Você é cacido, acordeou? Nós vamos na pressão, pressão nas vaquejadas, meu parceiro. Sou vaqueiro e corro gato, meu cavalo. Estou clarecido, uma cela, luas e jabaricu. E o banco eu pego na calda, eu só pujo por desamor. Madeira e um curral todo forrado pra não levar da poeira. Muita palma para o gado e muita ração na cocheira. Bebido é toda hora, vaga rosa amarela. Esse canto do curral vem encoxando a cancela. Querendo os pau da porteira e lambendo o bezerro dela. Perfeito, preto e cobrando e vem encorado. E um cavalo com de cela para a minha namorada. E uma mulher bonita para mim ver ao meu lado. Vai tirar. Vai do vaqueiro, lataeira, vaqueiro vai diferenciar. Meu parceiro legal, jogar. Sou vaqueiro e corro, gato, meu cavalo. Estou de tarde, uma cela, lua, de jato, de couro. E o banho que eu pego na calda, eu só puxo por desaforo. Madeira e um curral todo forrado pra não levar na poeira. Muita palma para o gado e muita ração na cocheira. Perfeito, oh. É toda hora, vaga rosa amarela. Reitando no curral, vem, coge na cancela. Beirando os pau da porteira e lambendo o bezerro dela. Perfeito, preto e cocando e rei encorado. E um cavalo com licença para a minha namorada. E uma mulher bonita para mim ver ao meu lado. Essa é sua, meu poeta, Alice Vieira. A mulher tá desconfiada, tá com uma conversa estranha. Eu tô ficando preocupado. Será que ela descobriu? Oh, isso é Deus. Faz que na vaquejada do fim de semana eu bebi demais e não me segurei. Vai vaqueirinha bebendo na minha mesa. Nessa hora que eu escorreguei. Faz que na vaquejada do fim de semana eu bebi demais e não me segurei. Vai vaqueirinha bebendo na minha mesa. Nessa hora que eu escorreguei. O modo vaqueiro ativado. Meu casamento já era. Já selei o meu cavalo. E a vaqueirama me espera. Modo vaqueiro ativado. Meu casamento já era. Já selei o meu cavalo. desconfiada. Tá com uma conversa estranha. Eu tô ficando preocupado. Será que ela descobriu? E na vaquejada do fim de semana, eu bebi demais e não me segurei. Faz vaqueirinha bebendo na minha mesa, nessa hora que eu escorreguei. E na vaquejada do fim de semana, eu bebi demais e não me segurei. Faz vaqueirinha bebendo na minha mesa, nessa hora que chamar o melhor restaurante de comida chinesa da Paraíba. Chila Mania em Cajazeiras. Tamo junto, tamo junto. Luiz Vai, meu parceiro Luciano Lanches. Vai em Cajazeiras. Devido a sair, tamo junto. Sou vaqueiro nordestino, eu amo vaquejada. Na garupa do cavalo vou levar a minha amada. Ela vem da cidade e eu moro na roça. Essa moça me ama mesmo tendo a mão grossa. Me falaram que a mãe dela não gosta do sertão, mas da filha dela eu não desisto não. Eu amo vaquejada, isso é minha vida, mas vou me casar com essa princesinha vaqueira. Amo essa vida, deixo por nada, na fazenda é assim. Não largo minha boiada, vaqueirita bem guião, nascido no interior. Se quiser casar comigo, tem que ser como eu sou. Vaqueirita bem guião, essa vida, deixo por nada, na fazenda é assim. Não largo minha boiada, vaqueirita bem guião, nascido no interior. Se quiser casar comigo, tem que ser como eu sou. Sou vaqueiro nordestino, eu amo vaquejada. Na garupa do cavalo vou levar a minha amada. Ela vem da cidade e eu moro na roça. Essa moça me ama mesmo tendo a mão grossa. Me falaram que a mãe dela não gosta do sertão, mas da filha dela eu não desisto não. Eu amo vaquejada, isso é minha vida, mas vou me casar com essa princesinha vaqueirita. Amo essa vida, deixo por nada, na fazenda é assim. Não largo minha boiada, vaqueirita bem guião, nascido do interior. Se quiser casar comigo, tem que ser como eu sou. Vaqueirita bem guião, essa vida, deixo por nada, na fazenda é assim. Não largo minha boiada, vaqueirita bem guião, nascido do interior. Se quiser casar comigo, tem que ser como eu sou. Vaqueirita bem guião, essa vida, deixo por nada, na fazenda é assim. Não largo minha boiada, vaqueirita bem guião, nascido. Acordeão, pra tocar no fundo do seu coração, viu? Falando de amor. Em nome de Aline Music, o estudo sucesso. Tu vais em breza nesse beijo, se controla. A sensação pode até ser boa, mas é perigosa. Tem arrepio que o peito dispara. Vem disfarçada de amor, mas é cilada, tem calma. Cê tá deixando acontecer de novo. Você não cansa de amar novos anos.

acabou, foi eu que terminou, mas isso é sacanagem. Tá pagando de doida, metendo a louca por toda a cidade. Ela tá me difamando, falando meu nome, isso é falsidade. Pra suas amigas, tô sendo ruim, mas matou sua vontade. Só que ninguém sabe que é comigo a fita mais tarde. Vem que eu tô pronto e preparado pra matar sua saudade. Vem sentando, andou, com a mão no joelho, ela rebola me olhando. Andou, botando, com a mão no joelho, ela rebola me olhando. Andou. Vem sentando, tando, com a mão no joelho, ela rebola me olhando. Vem sentando, botando, com a mão no joelho, ela rebola me olhando. Tando. Vem sentando, a do Martins Henrique Preta.